Então, bem-vindos a mais um Caso Fazem, Caso Tocam. O programa que nos últimos 3 anos trazem aqui uma banda por semana. A banda que trazemos em destaque, já todos sabem, são os Varuna. Varuna que nos surpreenderam há uns meses atrás, quando lançavam o seu Mundo Novo, o single, que seria o prenúncio deste seu álbum, que naturalmente tem mesmo esse nome, Mundo Novo. O Mundo Novo a nascer, que eles lançaram, talvez o primeiro projeto do Boom Studio, já aqui falámos sobre ele, o estúdio que pertence ao Pedro Brunhosa, que a fazer um acordo com o Universal, vai lançar, ao que parece, bastantes bandas nacionais, e que naturalmente tem também o dedo de alguns dos seus músicos que por lá partilham. Connosco temos o João André, ele é a voz e o baixo deste projeto, o projeto que reúne também o Ricardo Cavaleira, o Guilherme Piedade e o Daniel Santos. Cumprimentá-lo antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, André. Olá, muito obrigado. Ora, o Varuna, é o que sabemos, era um deus, arquiteto e ferreiro, não é? Exato. Teve um pouco a ver com a escolha do nome, foi o facto de ser um deus criador, um deus que implica alguma ligação à criação, e achamos que poderia ser um nome que se iria adaptar bem ao nosso intuito de fazer música e fazer coisas. Varuna tem, antes de mais, arraiais no Porto. Sim, nós somos uma banda do Porto, identificamos totalmente com isso, embora alguns de nós morem nos subúrbios do Porto, mas isso acho que é um bocado... Faz parte de ser do Porto também morar nos subúrbios, porque a própria cidade em si é uma cidade que está um pouco deserta nos últimos anos. Portanto, sim, somos uma banda do Porto, completamente. Ora, em que é que isso influenciou a criação dos Varuna, a vossa ligação? Conheciam-se de jovens? Conheceram-se ao mesmo com o intuito da música? Sim, a questão é, o Porto é uma cidade, embora seja a segunda cidade do país, é uma cidade relativamente pequena. E é fácil conhecer basicamente os músicos que vão surgindo, as várias gerações de músicos que vão surgindo. Eu e o Ricardo Cavaleira somos duas gerações parecidas, depois o Pedro Guilherme e o Daniel são de outra geração um pouco mais nova. Mas foi fácil entre vós conhecerem-se, não é? Sim, foi fácil, foi bastante simples. Também as pessoas dizem que o som do Porto, o Porto tem um som característico, tem um tipo de música que é característico, e eu não sei explicar bem porque é que isso acontece. Pelo menos há mais bandas aí, não é? Há muitas bandas, há uma relação muito próxima entre as bandas. As bandas têm muita facilidade de se conhecerem, têm muita facilidade de se trabalhar. Acaba por haver, os circuitos acabam por ser muito reduzidos e as pessoas acabam por se cruzar nesses circuitos. De braços abertos no ar livre, com o vento como pão, verdade em mim, verdade em ti, busco com o corpo já sem prisão. Sinto o voo e a paixão forte. Agarro o mundo na minha mão certa. O azul do céu, verde do mar, respiro. Pulmão aberto, perdido no ar. Os meus sentidos. tudo para mim e tudo para ti. Reparto no paraíso da ilusão. Caminhos por encontrar estão em frente a mim. Desligo o mal e agarro o Pai. Ai, que lindo! Sou só uma parte da criação. Onde surgiu a ideia da ligação, ou como é que surgiu o convite para a Bom Studios, para o projeto de Pedro Brunhosa? Pronto, isso tem a ver com o facto de eu ter trabalhado com o Pedro Brunhosa nos Bandemónio durante 13 anos. Exato. E ter uma relação, digamos, privilegiada com ele e ter-lhe resolvido mostrar a maquete, a primeira maquete que nós gravamos com o André Indiana, e mostrei-lhe. E ele gostou. As letras em português talvez tenham ajudado, ele fala bastantes vezes nas letras e eu sinto-me muito lisonjeado por esse facto, pelo facto de ele gostar da nossa escrita. E resolveu, ele tinha essa ideia de montar a editora, de montar a Boom, queria lançar um primeiro projeto que fosse algo marcante e achou que seria boa ideia lançar uma banda como a nossa, uma banda com um som mais rock, mais épico. Uhum. É assim, eu já li de tudo sobre Varuna. Eu sou um curioso de procurar o que é que os outros acham, não é? Tenho a minha opinião. Já os ouvi falar de indie rock, já ouvi falar de grunge, já ouvi falar de punk. Curiosamente, a ideia que tenho é que é uma mistura disso tudo. Isso deve ser que vocês ainda andam à procura de uma sonoridade ou exatamente tocam todos esses vertentes porque é assim que estão, que se sentem bem como Varuna. Sim, eu penso que sim. Eu penso que nós não nos queremos deixar limitar por nenhum tipo de sonoridade, não é? Nós temos vários... Todos os nossos músicos vêm de vertentes completamente diferentes. Nós... Uns músicos vêm do jazz, outros músicos vêm do funk, outros músicos vêm do rock. Isso reflete a nossa música e por isso acho que ser indie ou ser grunge ou ser punk é algo, digamos, é um rótulo com que nós vivemos e com que nós nos importamos viver, mas não define totalmente os Varuna. Nem nós pretendemos seguir só apenas um estilo. Acho que o nosso disco mostra que nós, apesar de sermos uma banda rock, queremos também dar alguma cor de todas as possibilidades no futuro que os Varuna podem seguir. A curiosidade deste álbum, deste Mundo Novo, é que efetivamente quase não há um tema que tenha ponto de contacto com o outro. É quase uma coletânea de um conjunto de vontades diferentes. Concorda comigo? O Ricardo Cavalera disse há pouco tempo que nós somos de uma diversidade coerente. Eu acho que é um pouco isso. Acho que sim. Acho que as nossas músicas não seguem uma linha muito, muito rígida. Também se deve ao facto de o primeiro disco ser sempre um disco que é composto ao longo de bastante tempo, portanto Exato. Vai passando por diversos tipos de influências, não é? Porque basicamente nós vamos compondo músicas e vamos ouvindo sempre música diferente, vamos lendo sempre coisas diferentes, vendo filmes diferentes e tudo isso nos vai influenciando e pronto, e as músicas depois vão ter sons diferentes naturalmente. E eu acho que isso é um bocado... É um bocado o propósito de Varuna e nós queremos isso para nós também. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. viver por aqui. E o sol chegou para nos aquecer. O longo inverno desistiu por fim de acabar com tudo que há em mim. Saltar, correr, não há um minuto a perder. Que tempo não me traia, a vida não é nada. Se és portuguesa, arrefecer. Se és portuguesa, arrefecer. A longa estrada vai do norte a sul, e o calor faz o chão derreter. Como um tiro corto este mundo tão cru, porque o caminho chega para viver. Yeah! Vem, vem ver e conhecer o que um dia irás ser. Sem horas nem amarras, só estrada em novas caras. Sentir um novo eu a nascer. Sentir um novo eu a nascer. Descrever como se entranha e nos faz viver. Será boa ou má essa vida que o novo inverno trará? Para já persigo ver, vejo uma cor vencer o tempo. E sinto o novo eu a nascer. E sinto o novo eu a nascer. E sinto o novo eu a nascer. Sintomático disto é o início, enfim, derrompante com este mundo novo a nascer, e termina de um modo quase nostálgico com o Runa. Exato. Que é dos temas que mais gosto do álbum, digo já à partida. Okay, é assim, o próprio encaixe das músicas foi também assim pensado, ou seja, vamos começar a abrir e terminar algo mais suave. Foi exatamente isso. Nós quisemos entrar com o single, entrar com o mundo novo, fazer uma espécie de abertura ao nosso mundo novo, ao nosso mundo privado, e que gostamos que as pessoas queiram conhecer. E quisemos fechar com o Runa, porque o disco acaba a dar essa cor de possibilidade que os Varuna têm de fazer coisas diferentes, um pouco dizer, ok, somos uma banda rock, mas não nos queremos limitar a isso. Nós queremos, no futuro, ser uma banda que é capaz de passar por vários estilos, que é capaz de passar por várias estéticas. E sim, o disco foi feito um bocado nesse sentido. Começar com determinada cor mais upbeat, mais verão, mais alegre, e começar a tornar-se cada vez mais intenso, nomeadamente a partir da sétima música para a frente, nós começamos a ser um pouco mais duros e o disco acaba por ter dois finais. A música 12, que é o Sentir o Sono, acaba por ser uma mensagem pessoal, a dizer para as pessoas perseguirem os seus sonhos, e a Runa é a música com que termina o disco. As últimas palavras são "já tudo termina", e é uma canção de amor perfeita para mim, na nossa perspectiva, porque é o amor por um animal de estimação, e esse amor é perfeito. Tudo na vida é bom se tu amas. Todas as pequenas coisas, um riso que te faz dormir, cair numa outra espécie de sono, dormindo acordado. O teu sono é uma maneira de esconder o mundo envergonhado. Eu vi bem nos seus olhos, cheios de paz e calma, o amor com que esqueceu a dor, e olhou e viu o sol cair. Porque não podes ficar só mais um dia, e tu tudo o que disse e tudo o que fiz. Faria como neste dia, e o sol dançou com a lua no ritmo do teu dia. Oh, Runa, teu amor desatina, e o sol dançou com a lua no ritmo do teu dia. Oh, Runa, já tudo termina. Leva-me na vida sempre o desejo de estar sempre bem por perto e ver o que te faz sorrir, o brilho no olhar após um beijo tão longo e profundo, que só pode dizer uma coisa, que é tão grande o teu desejo. Tempo não te trouxe de volta, há sempre uma voz que me anima, saber que tudo termina, mas que eu te dei e me deste amor, e tudo o que disse e tudo o que fiz, faria como neste dia. E o sol dançou com a lua no ritmo do teu dia. Oh, Runa, teu amor desatina, e o sol dançou com a lua no ritmo do teu dia. Oh, Runa, teu amor desatina, e o sol dançou com a lua no ritmo do teu dia. Oh, Runa, já tudo termina, e o sol dançou com a lua no ritmo do teu dia. Oh, Runa, já tudo termina. Dizendo com o outro, perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito. Estamos aqui então no Ama-me Outra Vez. O Ama-me Outra Vez é o segundo single, portanto, que sai já quando o álbum já está pronto para venda. E que agora vai ter uma montra que é efetivamente uma telenovela, julgo. Exato. O que é que acha que hoje em dia é a capacidade dos músicos chegarem a quem os possa ouvir? E, neste caso, a possibilidade de entrar numa telenovela também para, enfim, granjear outro tipo de ouvintes. Sim, eu acho que nós, os músicos desta geração são privilegiados pelo facto de haver produção em português de seja telenovela, seja telefilme, seja o que for, porque os músicos de gerações anteriores não tinham essa sorte. As telenovelas e os filmes eram normalmente importados, fosse brasileiro ou americano ou inglês. E nós temos neste momento essa sorte, temos a sorte de ter produtoras que têm necessidade de repertório português, cantado em português ou não, de bandas portuguesas, e para nós é de facto um privilégio poder chegar a mais ouvintes. Porque de facto a música é para isso, é para ser partilhada, não é? Quero todo o tempo do mundo para te contar e mostrar-te que o que sinto corre forte, não vai parar. Sentado neste deserto, vou esperar por ti. Neste doce balanço de te colares a mim. Uma nova, um mundo de emoções. Ama-me outra vez. Ama-me outra vez. Oh, outra vez. Dá-me só mais um pouco desse teu cor e diz por que me negas se nos teus olhos vejo que me queres para ti. Se esperas pela hora, pelo momento em que me vês chegar, se o corpo para, se me tocas por fim, sinto, estou pronto, salta, não te vou deixar cair. Dá-me essa delícia se aguardaste para mim e eu fico nesta tortura de te ver sair de mim. Ama-me outra vez, ama-me outra vez, ama-me outra vez. Ama-me outra vez. Outra vez, ama-me outra vez, agora. Eu tive a felicidade de, através da Universal e da Paulo Cabeçadas, a quem agradecemos, de nos fazer chegar bem cedo o Mundo Novo a Nascer. Portanto, ainda o álbum estava para ir para sair, não é? E já que andava na Boa Nova a passar. Curiosamente, quando ouvi o tema, cheguei a pensar que era um projeto da Flor Caveira. Portanto, associado aos quais, aos Pontos Negros. Exato. Sente que há aqui uma relação próxima? Eu sinto que sim. Eu conheço a maior parte dos artistas da Flor Caveira, da Amor Fúria. Tenho seguido com atenção o projeto deles. Há uma pessoa que está ligada à Flor Caveira que eu admiro imenso, que é o Jorge Cruz, que acho Exatamente, que é um dos grandes nomes, sem dúvida, da música portuguesa. Já foi convidado aqui na Boa Nova várias vezes a falar dos seus últimos projetos, aliás, do seu último álbum, que era o Sede. Exato, exato. Tem uma música que é o Nada, que é uma música que eu já disse pessoalmente, que é das melhores músicas que eu já ouvi em português. Sim, eu acho que a relação entre o Flor Caveira e o Varuna, em geral, é que fazemos um som contemporâneo, com letras em português e com letras algo urbanas e algo assentes nessa base, nesse conceito de escrever em português, escrever para pessoas da cidade, escrever para uma maneira um bocado existencialista de escrever também. Eu acho que é isso que nos liga. Acho que o fator religioso não nos liga muito, embora os Varuna, em algumas citações, falem também dessa relação com o divino. Sim, de facto, é uma das componentes da diária, portanto. E para quem o aborda, tem necessariamente, aqui ou ali, tocá-lo, não é? Agora, o Mundo Novo a Nascer saiu bastante cedo. Foi essa a vossa vontade, dizer assim, estamos aqui, atenção, fiquem despertos, que vêm mais? Sim, eu acho que sim. Eu acho que A ideia de lançar um Mundo Novo foi... É um single um pouco diferente daquilo que costuma sair. Nós quisemos, dessa maneira... Eu acho que o Mundo Novo reflete um pouco o som do disco, não é? Não, nem todas as músicas são ao Mundo Novo, mas eu acho que o Mundo Novo engloba um pouquinho de tudo aquilo que está lá. E por esse facto achamos que seria um excelente single. Mesmo que não fosse o comercialmente mais explosivo, Se calhar o Ama-me Outra Vez é um single mais óbvio, mas achamos que seria uma boa pedrada no charque, que seria uma boa maneira das pessoas ouvirem e dizerem: ah, isto são os Varuna. Eu acho que é um single reconhecível, é uma coisa que deixa a nossa marca. Num universo paralelo, talvez haja uma outra igual, mas não creio. Sou sincero, não me acho feio, mas como ela olha para mim, sinto-me belo. Na ilusão, chuva da vida que é dura, da renda que vai aumentar. Tô farto do carro autocarro, buzinas e o fumo correndo de cá para lá. Tô farto do mundo parado, futuro fechado, sem ter nada para dar. Tô farto do mal encarado, vizinho antipático e a máquina do lavar. Sejam mais conhecidos. Ou seja, tiveram aqui um single que teve um airplay considerável, aqui, pelo menos na Boa Nova, teve a nossa contraparte, não é? Agora tem o Ama-me Outra Vez, que é um tema que vai durar algum tempo, naturalmente. Quando digo durar um tempo, assim, vai ter um airplay relevante, mas no entanto há aqui mais singles para este disco, seguramente. O que é que acham que neste momento falta para uma banda que está a começar ser mais mediática? Eu acho que é complicado, eu acho que tudo é uma variação, são muitos fatores que fazem com que uma banda consiga marcar a sua presença no mercado, digamos, com o público. Eu acho que um bom disco, acho que é fundamental tentar dizer qualquer coisa que as pessoas que gostam de música achem que vale a pena ouvir. E são as oportunidades têm que ser agarradas, as pessoas também têm que as procurar. E é isso que nós temos feito, nós temos procurado afincadamente todo tipo de oportunidades que possam surgir, agarrá-las, e eu acho que com o tempo, porque nós estamos preparados para isso, estamos preparados para esperar, estamos preparados para fazer uma luta contínua e longa, porque os Varuna estão aqui para durar. Não será um fenómeno efêmero, não é? Não, eu acho que não, eu acho que todos nós temos um sonho muito grande, que são os Varuna, e esperamos já algum tempo para chegar aqui. para muitas das pessoas, aliás, tirando para mim, para todas as pessoas é o primeiro disco em que as pessoas estão envolvidas e isso é um orgulho enorme para todos nós. Nós somos uma banda bastante unida, somos pessoas, digamos, com alguma coesão e não penso que queremos ter algum tipo de problemas no futuro que possam levar à dissolução da banda. Portanto, nesse aspecto estamos pacíficos. Que não engana, vem dizer que chegou a hora de fazer a mala e partir. A cabeça já nada segura, bruta e dura. O que é segura? Que o que vês é só aquilo que te apaga todo o prazer. Tento um pouco, mas já nada rende. Mental que diz parar de repetir horas o sempre tudo igual. Abro a porta e salto o abismo que me cerca. Já nada interessa, o sol chegou e a força que te manda aguentar acabou. Tento um pouco, mas já nada rende. Solto recorreram-se para este álbum, não só de vós os quatro, mas de outros músicos, alguns também que vêm do Mandemónio, né? Do caso do Cláudio Souto, né? Exatamente. Tem o André Andiana, que participou também aqui na produção, aqui e ali, e depois tem o Vidal, dos Baile Zero, né? Exato. Enfim, e depois, ao que parece, aqui também uns coros que têm um conjunto de pessoas de qual que não conseguimos identificar, porque provavelmente é aquele pessoal que estava lá e venham para cá fazer umas coisitas. Venham aqui fazer uns coros. Como é que entenderam que precisavam dessas participações e, enfim, em que é que acham que isso enriqueceu este mundo novo? Eu acho que este disco tem um espírito comunitário, porque foi um disco feito com o amor de muita gente que se foi ligando ao projeto. Portanto, o disco começou com uma maquetinha que nós gravamos. As pessoas foram ouvindo e foram dizendo: opá, isto é porreiro, vocês deviam apostar nisto. Para nós aquilo era apenas uma experiência. E com as pessoas que foram dando amor às músicas, foram também participando nas músicas, não só no aspecto musical, mas também no aspecto gráfico, seja o designer, o vizinho que fez a capa, seja o Pedro Damastor que tirou a fotografia em que estamos a correr atrás do comboio, seja todas as pessoas a quem agradecemos no disco, são pessoas que nos deram de facto uma ajuda fundamental para que o Mundo Novo esteja cá fora. Isso nós gostamos de ver refletir, e acho que é uma coisa que nós gostávamos de continuar, que é esse espírito de que os Varunas são estes quatro músicos, mas também são todas as pessoas que estão à volta destes quatro músicos, todos os nossos amigos, todas as pessoas com quem partilhamos outros projetos ou outros amores. Todos os sinais. Mas somos todos iguais. São todos iguais. Somos todos iguais. Iguais, iguais. São todos iguais. Somos todos iguais. São todos iguais. Iguais, iguais. Ninguém manda. Ninguém manda. Ponto 2 FM Rádio. Uma estação para quatro estações. O mundo ficou cinzento, mas qual é a sua cor final? Dia a dia louco, tudo o que tens é pouco. Depois de ela entrar, já deixaste de mandar. Depois de ela entrar, já deixaste de mandar. Porque são todos iguais. São todos iguais. Somos todos iguais. Iguais, iguais. São todos iguais. Somos todos iguais. São todos iguais. Iguais, iguais. Iguais, iguais. Iguais, iguais. Projetos, falamos aqui dos Bandemónio, Funk Art, Nuno Norte, na Parkinson. Exato. É assim, isso também vos limita em termos de espetáculos, não? Ou seja, uma vez que o caso do Bandemónio, Pedro Brunhosa tem uma agenda bastante mais preenchida, não? Sim. E vai-vos limitar a vocês em que é que podem aceitar? Não, neste momento os Varuna são a aposta principal para todos os elementos envolvidos nos Varuna. É uma escolha para uns mais, para outros para menos, é uma escolha complicada. Mas acho que... Mas lá está, foi aquilo que nós falámos do amor ao projeto. Sentimos que devemos apostar completamente. Aliás, uma das músicas do disco chama-se A Fuga do Circo, tem a ver com isso, tem sobe a parada, aguenta a tua mão. Tem a ver com subirmos essa parada, que é pôr o projeto Varuna à frente de tudo e aguentar a mão, quer dizer, não desistir, não voltar para trás, não fazer esse tipo de escolha, não é? De abandono. Um buraco para os teus sonhos ou revolução, um caminho longo e torto ou renovação, sobe a parada, aguenta a tua mão. Uma aragem fresca e nova ou continuação, um salto lá para o futuro ou a submissão, sobe a parada, aguenta a tua mão. Esperei toda a vida para te ver. Vem-me buscar. Esperei toda a vida para te ter. Vem-me salvar. Um adiante. é mesmo assim o primeiro grande passo, ou seja, primeiro tem um disco, agora já não há volta a dar. Sim, sim, eu acho que o mais importante numa banda ter um disco é que a banda passa a existir na realidade, porque nós, como músicos, fazemos muitos projetos ao longo de uma vida, não é? Ensaiamos e às vezes as coisas resultam e uma pessoa está na sala de ensaios e as coisas soam bem e nós dizemos, isto vai ser porreiro, mas de repente há outra pessoa que muda de casa e vai viver para outra cidade, outra pessoa que vai para a tropa, sei lá, uhum. Há uma data de elementos que casa é a mulher diz deixa-te disso, exatamente. Portanto há uma data de elementos que impedem essa continuação. Portanto, e essas bandas nunca passam de projetos. Passam sempre, não passam projetos ou de garagem ou de sala de ensaios, ou seja o que for. A partir do momento em que nós temos um disco cá fora, a banda existe, a banda é real, é uma coisa que as pessoas já conhecem, as pessoas já sabem. É um pequeno passo numa carreira e nós somos pessoas otimistas, todos nós, mas somos também realistas e pessoas pragmáticas. E para nós este disco, acima de tudo, seja qual for o resultado que ele vá ter, é um primeiro passo numa oportunidade que nós temos de mostrar a nossa música. Nós mostramos a nossa mensagem nas letras, mostramos o nosso universo, o universo Varuna, e agradecemos esta oportunidade que nos estão a dar, seja a Boom, seja as rádios como a vossa, que passam a nossa música e que nos faz sentir orgulhosos e privilegiados, no fundo, porque no fundo somos crianças com um doce na mão, que é o nosso disco, e sentimos-nos muito felizes com isso. O Bandemónio para si foi uma boa escola? O Bandemónio foi para mim, pessoalmente, foi a melhor escola possível, porque... Comecei... A escola dos discos, a escola da estrada? Sim, sim, tudo. Quer dizer, eu entrei no Bandemónio com 19 anos, era uma criança. Tinha já alguma experiência passada em termos profissionais, mas tudo coisas muito redundantes. A partir do momento que entrei no Bandemónio, entrei na roda viva, de um dos maiores artistas nacionais, não é? Que acho que é, as pessoas gostem ou não gostem, toda a gente tem essa noção de que o Pedro Brunhosa é um artista monstruoso, não é? Um dos gigantes. E com isso, as oportunidades que surgem são fáceis de imaginar, não é? Todos os discos são gravados em condições acima de excelentes, os videoclipes são gravados em condições acima de excelentes, os concertos, todos eles são com material técnico e humano da melhor qualidade que existe em Portugal. A própria liderança do Pedro Brunhosa foi algo que me desenvolveu, não é? Porque é uma pessoa com uma visão muito particular da vida e do meio, não é? Isso influenciou também as minhas escolhas futuras, foi uma pessoa que me influenciou para escrever em português, porque eu sempre mostrei as minhas músicas ao Pedro Brunhosa, mas muitas vezes eu escrevia-as em inglês e ele sempre disse, pá, tens que parar com isso, meu, escreve em português, sonhas em português e tal, porque é que não escreves em português? E de facto foi uma pessoa que me começou a motivar para isso, sempre foi uma pessoa que insistiu muito para eu ler, pá, lê este livro, ouve este disco. Portanto, ele tem essa relação com os músicos que trabalham com ele, não é? E isso, claro, influencia e beneficia também. Este Boom Studios, entendo que será uma boa incubadora para já, ou que parece é um excelente estúdio em termos técnicos, não é? Sim, em termos técnicos é considerado por pessoas fora de Portugal como um dos melhores estúdios, se não o melhor estúdio da Península Ibérica. Uhum. Portanto, ele tem muitos clientes espanhóis que vêm de Barcelona, inclusive, para gravar no Boom, porque tem uma das melhores salas da Europa. Sim, as pessoas poderão aceder via internet a um site e ter uma percepção virtual do que é o... Sim, sim, sim. É um estúdio de facto acima da média. E agora, desde que o Pedro está à frente dele, ele fez um investimento também considerável lá, para melhorar as condições. Portanto, claro que sim, claro que o Boom, nessa perspectiva, na perspectiva da pessoa do Pedro Brunhosa, que é uma pessoa, sendo um artista de sucesso, é uma pessoa alternativa, uma pessoa que gosta de sons diferentes, e ele tem esse sonho de trazer novas vozes para o meio, e isso é ótimo, não é? E vai ser uma incubadora de novos projetos? Eu penso que já é, de certa forma, porque... Aliás, já, vocês próprios são o exemplo disso, não é? Sim, claro. Quando um artista como o Pedro Brinhosas pega numa banda como os Varuna, que são uma banda com, desejos comerciais relativos, ou seja, toda a gente tem desejos comerciais, mas os Varuna não são propriamente uma banda feita para vender, não é? São uma banda de rock, é indie, é independente, é alternativa. E ele pega numa banda dessas e diz, opá, venham para o melhor estúdio da Europa e fiquem aqui 20 dias a gravar. Portanto, não há editoras em Portugal com disponibilidade de fazer este tipo de investimento, porque é um investimento artístico, não é um investimento comercial, não é? E nesse aspecto eu acho que é excelente, não é? Viver de veneno como os nossos pais. Prisão de abandono. A história te esquece sem nada de novo que alguém enriquece. Falsidade, falácia. Pobre, parvo, perdido. Obeso e obcecado em não parecer ridículo. Luxuoso animal. Um amassador político. Uma mente banal. Cria lixo analítico. Vender o corpo e alma despida. Sentir o sono e esperar o fim da vida. Tentas um bocado, nada é o que parece. Vives no pecado da vida sem treze. Sede corrupta e tacanha luta. Uma vida suja numa mente corrompida. O alienado, o seu corpo esmorece. Perdido o fôlego, a vontade apodrece. É esse passado em que tudo acontece. Que lhe prende o futuro, só merda aparece. Vender o corpo e alma despida. Sentir o sono e esperar o fim da vida. Da promissora. Agora temos aqui um desafio para si. Imagino que vinha aqui ao Oliveira do Hospital e que tinha a hipótese de ter consigo duas bandas. Que bandas é que escolheria? Duas bandas nacionais? Nacionais. Deixa-me aqui pensar um pouco. Eu acho que escolhia o Jorge Cruz, primeiro, porque estou completamente apaixonado por aquela música. Outra banda nacional. Talvez os Plágios. Os Plágios são uma banda do Porto, recente. E são uma banda... Claro que eu estou a falar de bandas... bandas, digamos... Não vou falar das grandes e das óbvias, não é? Mas há muito boa música neste momento a ser feita. O Foz Foz Bandido, de Manuel Cruz, é um exemplo disso. É, como sempre, ele consegue criar coisas diferentes. Há também os Zelig, também no Porto, que é uma banda do Peixe, o antigo guitarrista dos Ornatos Violeta, que também, também tem coisas muito boas. Qualquer dos artistas também da Flor Caveira e do Amor Fúria, os Golpes, ou B. Fachada, são Smix Mox Mux, Peixe Avião. Lançam um álbum esta semana. Exato, 2008. Eu acho que neste momento estamos a passar uma excelente fase em termos de música. Eu acho que os momentos de crise económica, ou momentos de crise social, são sempre relativamente positivos para a arte, não é? Porque as pessoas depois têm tendência a se refugiar um pouco nisso. A necessidade aguça o engenho e isso... Exatamente. Já se era no início do século passado. Exatamente. É isso. Há muito, muito boa música e espero eu que os Varuna tenham a oportunidade de partilhar palcos com todos esses elementos. Não faltarão oportunidades, com certeza. Agora, a última pergunta. Quando vai no carro, o que é que ouve? O que é que eu ouço? Eu ouço a minha banda de eleição, a minha banda primária. São os Beatles, pronto. Há gente que entende perfeitamente o que eu estou a dizer. Há outras pessoas que só conhecem a fase inicial dos Beatles e dizem, fogo, a sério, Beatles. Mas pronto, para mim, se eu tivesse que levar um disco para uma ilha, levava um disco dos Beatles, sem dúvida, porque passam por todo tipo de sensações humanas possível. Já agora, pronto. Pode dizer qual o disco que levaria. O disco que eu levaria. E pronto, lá está, os Beatles são tão bons para mim, que a qualquer, em diferentes fases da vida, nós amamos discos diferentes. Neste momento, para mim, se calhar o disco é o Abbey Road, mas há outras alturas em que são outros discos. Sgt. Peppers, o Revolver, Yellow Submarine. Qualquer um deles. Depende das fases. Uma pessoa, há uma fase que gosta mais deste, outra fase que gosta mais daquele. E neste momento, para mim, é o Abbey Road, mas... todos os discos são bons. Mas ouço outras coisas, ouço bastante, pronto, isto falando da banda que está sempre presente ao longo de todas as fases, ouço bastante The Rock and Tours, que é a banda do Jack White, dos White Stripes. Ouço também o projeto original do outro guitarrista dos Rock and Tours, que é o Brendan Benson. Ouço Queens of the Stone Age, é uma banda que eu gosto muito. São muitas bandas, Silverstone Pickups. É bastante eclético, percebemos. Sim, não, eu sou bastante eclético. Nesse aspecto, sim, eu acho que o Duke Ellington tinha uma frase que era: só existem dois tipos de música, a boa e a má. E eu acredito mesmo nisso. O meu pai era músico de jazz e foi uma das coisas que ele sempre disse: há dois tipos de música, filho, a boa e a má. Portanto, eu sempre ouvi desde música clássica, jazz, rock, embora a minha essência, digamos, seja sem dúvida o rock. Okay. E por aí se consegue congregar um conjunto de sons que permite também que depois se passe à criação. Aliás, as letras e as músicas são da sua autoria neste álbum. Sim, sim. E provavelmente nos seguintes já teremos mais a participação da banda, não? Eu espero que sim. Eu tentei motivá-los um pouco para isso. Só que o problema é que quando a banda se juntou, eu já vinha com muito lance. Já tinha um background, exatamente. já tinha muitas músicas feitas e todas as semanas chegava com músicas feitas e de certa maneira foi um bocado injusta a competição nesse aspecto, porque rapidamente tive 19 músicas gravadas e prontas da minha autoria e de facto era mais difícil meter as músicas deles, mas eu espero e tenho quase certeza que no próximo disco vai haver muito mais participações de todos os elementos. Amanhã saber mais do João Aruna depois desta nossa conversa, e se quiser vê-los ao vivo, pode estar na FNAC em Coimbra, agora em julho. 17. Exatamente, em julho então. E depois, naturalmente, consultá-los aqui na nossa página da Rádio Boa Nova, tem um link para o vosso MySpace e onde está também o vosso vídeo. Um vídeo esse que, enfim, tem que apanhar o comboio, não é? Exatamente. Um abraço. Exatamente, é isso. Obrigado por tudo. E obrigado. Naturalmente, obrigado, desejamos a melhor sorte para este vosso projeto. Muito obrigado pela ajuda e pela atenção também. A nossa porta está sempre aberta. Também. Ok, muito obrigado. Obrigado. Quem for teu, sinceramente, tem que ter bolso bem quente. Mas eu, mão atrás e à frente, posso te dar. Posso inventar um cantinho perfeito sem vacilar. Dá-me a mão, hey, para te dar calor. Vais ver que não cais mal, porque ter-te comigo aqui é tão bom. É bom demais. Ter-te comigo aqui é tão bom. É bom demais. Ter-te comigo aqui é tão bom. É bom demais. Ter-te comigo aqui é tão bom. É bom demais. Demais, demais, demais. Mãos tesas,